Amém. Capítulo 15: Espinhos e abrolhos. Aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5, verso 24. A esperança sabe que, se forem evitadas as grandes provações, grandes feitos permanecem por fazer e aporta-se a possibilidade da alma ser grande. Brenna Manning. Apoiar-nos na consciência do atual estado ressurreto de Jesus é uma decisão custosa que exige mais coragem que inteligência. Noto em mim uma tendência de me afundar numa falta de percepção, de desfrutar sozinho de algumas coisas, de excluir Cristo, de segurar no meu abraço só para mim certas experiências e relacionamentos. Agravada por aquilo que alguém chamou de o agnosticismo da falta de atenção, falta de disciplina pessoal em relação ao bombardeio da mídia, leituras rasas, conversas estéreis, oração superficial e uma sujeição dos sentidos, a consciência do Cristo ressurreto fica cada vez mais indistinta. Assim como a falta da atenção nos relacionamentos humanos mina o amor, a confiança e a comunhão, assim também a falta de atenção ao meu verdadeiro eu, oculto com Cristo em Deus, obscurece a percepção do relacionamento divino. Como diz o velho provérbio, espinhos e cardos sufocam o caminho pouco trilhado. O coração outrora verdejante torna-se agora uma vinha rasada. Quando deixo Jesus de fora da minha consciência por desviar o olhar, o dedo pouco amigável do agnosticismo toca em meu coração. Meu agnosticismo não consiste na negação de um Deus pessoal. Trata-se, na verdade, de uma incredulidade, crescendo como líquen a partir da minha desatenção à presença sagrada. O modo em que eu gasto meu tempo e meu dinheiro, e o modo com que reajo diante das pessoas, rotineiramente testifica do grau da minha consciência ou da falta dela. Em A Trilha Menos Percorrida, Scott Peak escreve: sem disciplina, nada podemos resolver. Com apenas alguma disciplina, podemos resolver alguns problemas. Com total disciplina, podemos resolver todos os problemas. Com o passar dos anos, convenço-me ainda mais de que a disciplina da consciência do atual estado ressurreto de Jesus está intimamente ligada à recuperação da paixão. Senhor Jesus, ensina-me a pesar e a medir as coisas que permito em minha vida, mantendo somente as que têm valor eterno. Amém. Uma vida sem consciência não vale a pena ser vivida. Sócrates. Quarta parte: Vivendo pelo coração. Então Jesus lhe disse: por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. João 20, verso 24.